Panorama Agrícola para 17 de junho de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, terça-feira de lua cheia, 17 de junho, estamos abrindo o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: contra fatos não há argumentos. Confira no programa de hoje: artesanato de Laguna na Copa do Mundo. E ostras e mexilhões com inspeção federal em Governador Celso Ramos. Dica do dia. Na dica de hoje, pare de fumar. A Organização Mundial da Saúde diz que se os governos aumentarem mais ainda os impostos sobre o tabaco, estima-se que pelo menos 49 milhões de pessoas deixariam de fumar. De acordo com a OMS, está provado que o aumento dos impostos impacta o preço final do fumo e faz com que muitos deixem de fumar. Outros nem comecem e outros ainda acabem diminuindo, reduzindo o consumo. Quando os impostos do tabaco sobem, as mortes e as doenças descem, informa a Organização Mundial da Saúde. É hora das notícias. Brincos feitos de escamas de peixe produzidos em Laguna estão sendo vendidos em sete cidades sedes dos Jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil, em Manaus, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio, São Paulo e Porto Alegre. O Ministério da Cultura selecionou este trabalho de Laguna dentro do projeto Vitrines Culturais. É da artesã Zaira Vila, do bairro Magalhães, em Laguna Sul de Santa Catarina. Outros 25 trabalhos de Santa Catarina foram escolhidos. Os brincos em Laguna podem ser encontrados na Casa das Artes, no centro histórico da cidade. E Zaira produziu 200 peças com o nome de Laguna para esta venda nas cidades sedes da Copa do Mundo aqui no Brasil. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Os maricultores costumam vender a sua produção diretamente para o consumidor final, para peixarias e restaurantes. A implantação de uma indústria de processamento própria, em função da nova legislação, que exige inspeção sanitária para mariscos, ostras, vieiras e berbigões, envolveria altos investimentos. A solução passa por cooperativas ou associações de maricultores, ou pela ideia que o maricultor Rubens Silveira, da comunidade de Ganchos, em Governador Celso Ramos, teve de contratar uma indústria de processamento de pescados já instalada na própria cidade e cadastrada junto ao Serviço Oficial de Inspeção Sanitária. Neste caso do Rubens Silveira, de Governador Celso Ramos, ele paga uma taxa por quilo de produto processado. A própria indústria registrou o produto do seu Rubens no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele entrega os moluscos frescos na indústria pela manhã e, no fim do processamento, recebe seu produto com a sua marca e devidamente embalado, pronto para ser vendido para qualquer lugar do Brasil. O Silvano Breda, nosso colega aqui da TV da IPAGRE, esteve em Governador Celso Ramos e ouviu o maricultor Rubens Silveira. A parceria, ela proporciona a abertura de mercado, né? Sem o CIF, você não comercializa em outros estados cumprindo as regras que são estabelecidas. Com a abertura de mercado, a gente desafoga também Florianópolis. Consegue melhorar o preço aqui e consegue equilibrar o preço lá fora. Isso, para mim, é acho que o primeiro ponto para continuidade, você entendeu? Tem muito produtor que poderia ter hoje seu rótulo de CIF, da mesma maneira que eu tenho o meu e poderia estar comercializando, seguindo os mesmos modelos que todas as outras empresas fizeram e fazem e que eu fiz, você entendeu? Isso não existe segredo, existe tempo para conseguir as coisas, persistência para cumprir a documentação, atender todas as normas, até as mais recentes, mas sem menor segredo. Hoje tem uma turma trabalhando comigo de produtores e que já atendem essas necessidades. A gente percebe, é uma reação natural do produtor contra esse tipo de medida, mas você economicamente é viável para o pequeno maricultor? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Hoje, se o gargalo que existe é a logística, a gente faz a utilização das companhias aéreas, que muitas empresas já utilizam, a quantidade mínima não é excessiva, grande, que não inviabiliza, com um bom cliente lá fora, consegue atender ele via companhia aérea, você entendeu? Então, é um caminho para melhorar preço, é um caminho para desafogar a briga interna de disputa de cliente, que faz colocar o preço lá embaixo. E eu comecei em 2010. Final de 2010 saiu o meu rótulo aqui na De Oceano, com a minha marca, com os produtos que eu estabeleci para poder comercializar. E isso daí abriu um novo leque, abriu um novo horizonte. Hoje a gente tem uma carteira de clientes no Rio de Janeiro, uma carteira de clientes em São Paulo. Pretendemos abrir Minas, Recife, Brasília, respeitando sempre a capacidade de produção para que tenha a continuidade. Você entendeu? É uma maneira diferente de vender. Da questão verão aqui local, a gente todo dia está ali vendendo, todo dia vem embalar a mercadoria aqui dentro da De Oceano, todo dia despacha. E você já tem outros pequenos maricultores já vindo, atuando junto contigo e oferecendo um produto com garantia. Nesses últimos anos a gente foi se associando a algumas produções e hoje compra de outros produtores também e inclui na nossa venda, na nossa embalagem, muito bem organizado isso daí, semanalmente, cumprindo diariamente praticamente, você entendeu? Toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, está ali retirando dos produtores, emitindo nota fiscal, fazendo GTA, dando entrada na documentação da maneira que o Ministério da Agricultura exige e é a forma que assegura lá na ponta e que vai mudar realmente a mentalidade pré-concebida daquela ostra extraída no mangue, que dava problema na hora do consumo. E Santa Catarina não, já está muito à frente e acho que tudo isso vem para complementar e vem para acrescentar. A visão é abrir mercado para todos, como é em qualquer outro segmento. Ninguém é blindado ou limitado. E a grande opção, e os donos da empresa aqui da Odeio Oceano até me autorizam a dizer que eles estão dispostos a outros. Foi oferecendo logística, oferecendo a embalagem, oferecendo a mão de obra. Acaba sendo um bom negócio para eles. Exatamente, eu acho que o produtor tem que buscar esse caminho. Além do maricultor Rubens Silveira, Silvano Breda também ouviu o industrial Luiz Henrique Beirão sobre essa negociação envolvendo a indústria e os maricultores. É interessante para a empresa que a gente comece a trabalhar com esses produtores que não são regulamentados. É de extrema importância para a empresa, no sentido de que eu passo a otimizar o meu espaço físico, ou seja, mais gente trabalhando e mais atividade dentro da empresa. Isso é importante para a gente. Por outro lado, é importante também no sentido de que a gente possa oferecer ao consumidor um produto de boa qualidade. Importante nesse processo envolvendo a maricultura e a indústria é o trabalho da IPAGRE. A IPAGRE que sempre ajudou a implantar e sempre apoiou a atividade da maricultura, agora também está preocupada com a comercialização e o cumprimento das normas legais para a maricultura de inspeção sanitária. Silvano Breda ouviu o pesquisador da EPAGRE-SEDAP, Robson Ventura de Souza. A EPAGRE, atuando como uma empresa de pesquisa e extensão rural, a gente tem há bastante tempo divulgado essa legislação de comércio de moluscos e tem explicado aos maricultores que ela tem por objetivo aumentar a qualidade desse produto para consumidores e para os próprios maricultores. E a gente vê que a reação dos pequenos maricultores, a princípio, é aquela de: e agora, como eu vou fazer para comercializar o nosso produto seguindo essa legislação? A legislação ela exige que o produto passe por um estabelecimento, que ele seja fiscalizado por um órgão de inspeção. Só que você investir numa estrutura dessa pode parecer uma coisa assim, inalcançável para um pequeno maricultor. E as pessoas estão buscando alternativas. E a gente vê esse exemplo aqui desse maricultor de Governador Celso Ramos como uma possibilidade bastante interessante. Onde o maricultor está conseguindo vender o produto dele, inclusive está aumentando a rede de comercialização dele. Ele consegue vender o produto dele para restaurantes, comércios, inclusive fora de Santa Catarina. E ele está seguindo a legislação e ele não precisou investir na implantação de uma indústria de processamento. Você ouviu aqui no quadro Aquanegócios do Panorama Agrícola, reportagem de Silvano Breda sobre a maricultura em Governador Celso Ramos. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.